Nova York em direção ao Brasil. Daniel Berg e Gunnar Wingren viajaram. Foi no ano de 1910. No dia 5 de novembro embarcaram. E no dia 19 do mesmo mês, em Belém do Pará eles chegaram. Daniel Berg, Gunnar Wingren e alguns outros trouxeram fogo que aviva este povo. Fogo que veio no Carmelo e Pentecostes. Fogo que queima lenha, água e até pedra. Este fogo vem do céu por Deus mandado, para queimar toda espécie de pecado. Eu sou feliz porque sou pentecostal, vivo envolvido pela chama divinal. Vamos unidos de mãos dadas proclamar, pois esta obra é de Deus, não vai parar. Graças a Deus eu pertenço a este povo, povo que vive nas chamas de um fogo. Fogo que queima, ilumina e aquece. Fogo que desce, se espalha e aparece. Fogo grandioso, glorioso e poderoso, vem na igreja queimar quem quer que seja. Este trabalho Jesus Cristo aprovou, graças a Deus que este fogo se espalhou por vilas, cidades e estados. Em toda parte existem crentes abrasados. E quando as chamas de poder estão acesas, o inimigo perto delas não chega. Eu sou feliz porque sou pentecostal, vivo envolvido pela chama divinal. Vamos unidos de mãos dadas proclamar, pois esta obra é de Deus, não vai parar.